Na sexta-feira, 13 de julho, o Ministério Público de Minas Gerais realizou um painel para apresentar e explicar o termo de ajustamento de conduta que irá dar mais participação aos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana no processo de reparação dos danos. O TAC Governança, como vem sendo chamado, mudou a forma como o termo de transação e ajustamento de conduta firmado pelas mineradoras e pelo Governo Federal de Minas Gerais e do Espírito Santo havia estipulado a governança da Fundação Renova. A fundação foi criada após este acordo para gerenciar os programas, projetos e ações de reparação dos danos. A coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Andressa de Oliveira Lanchotti, explica como funcionará o acordo. Na verdade, uma grande crítica ao chamado TETAC, que foi aquele acordo firmado por União Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, em março de 2016, logo após, o desastre, no bojo de uma ação civil pública proposta pelos entes estatais em face da Samarco e suas controladoras, da qual os ministérios públicos não participaram, é o déficit de participação popular. O TETAC previa participação somente em duas instâncias, por meio de audiências públicas e uma participação não deliberativa no Conselho Consultivo da Fundação Renova. Então, há muitas críticas dos atingidos em relação aos programas que estão sendo implementados pela Fundação Renova. Críticas que nós até compilamos numa recomendação conjunta, dos órgãos públicos envolvidos, ministérios públicos, defensorias, que foi encaminhada há cerca de 2 meses à Fundação Renova. Por exemplo, disparidade no tratamento dos atingidos, até questões relacionadas à discriminação de gênero das mulheres atingidas. E são exemplos de críticas às ações da Fundação Renova. Esse acordo TAC Governança, ele vai criar mecanismos para modificações diretas dos programas por parte dos atingidos e da Fundação Renova, por meio da criação de comissões locais de atingidos, de câmaras regionais de atingidos e de uma articulação das câmaras regionais. Ele também cria um fórum de observadores composto por integrantes da academia, de representantes de movimentos sociais, que vai ser um órgão de controle às ações da Fundação Renova. Então, como isso vai acontecer na prática? Questões pontuais vão ser diretamente resolvidas entre as comissões locais e a Fundação Renova. Quando houver necessidade de mudança de programas, criação de novos programas, fusão de novos programas, essas mudanças elas vão ser encaminhadas pelos atingidos com assessoramento de suas assessorias técnicas ao CIFE, que é o órgão de controle criado pelo TETAC, o Comitê Interfederativo que faz a fiscalização das ações da Fundação Renova. Então, o CIFE vai deliberar e vai poder até efetuar mudanças ali nesses programas. E o TAC Governança também instituiu um processo participativo de repactuação dos 42 programas a cargo da Fundação Renova. Então, os atingidos vão participar ativamente dessa repactuação que vai ser depois acordada com as empresas. O acordo prevê a suspensão da ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal no valor de R$ 155 bilhões. O coordenador de Inclusão e Mobilização Sociais do MPMG, André Sperling, explica os motivos da suspensão. Para o juiz poder dar uma sentença, é necessário a realização de perícias ao longo de toda a bacia. Só que a bacia tem 600 e tantos quilômetros, ou seja, o desastre foi o maior desastre da América do Sul ambiental, então são perícias muito grandes, são perícias gigantescas e com custo de milhões e milhões de reais. A gente imagina que as perícias custam, aí vão custar mais de 200 milhões de reais. Então são perícias longas, não são simples de fazer, porque precisa às vezes esperar para que passe o ciclo do ano inteiro, ver como está na época de chuva, como é que está o rio na época de seca, vários ciclos. Então isso tudo demanda algum tempo, certo? Por isso as perícias vão demorar um pouco. De qualquer forma, havendo o acordo ou não, a ação teria que esperar a realização das perícias. Então não é que nós fizemos um acordo e beneficiamos as empresas. Na realidade, esse seria o caminho natural. A ação teria que ser suspensa até as perícias ocorrerem. Então essas perícias vão ocorrer de qualquer forma. As empresas estão pagando essas perícias, São peritos que o Ministério Público estão trabalhando para o Ministério Público. O Ministério Público escolheu esses peritos. Então a gente só teve ganhos, né? Não houve essa ideia de acordo para beneficiar, ao contrário, né? As empresas agora, além de pagar as perícias, elas vão pagar as assessorias técnicas, elas vão pagar todo o trabalho das comissões locais para que possa acontecer, para que os atingidos possam influir na realização das perícias. Como influir? Passar para os peritos o que aconteceu localmente. Tá certo? Antes, essa organização não existia. Essa organização agora vai existir ao longo de toda a bacia, bancado pelas empresas, tá certo? Para que os peritos possam construir um laudo final que seja verdadeiro, que não seja algo que saia da cabeça deles, tá certo? Tem que sair do campo, tem que sair das necessidades dos atingidos. É isso que a gente espera que aconteça. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Laredo.